força da ação na superação. Essa aplicação de todo o nosso próprio esforço. A vida é sem esboço, é pesada feito aço. Também pode ser leve, tipo flutuar no espaço. E ressuscito a vida dentro da própria vida. Reverto o fluxo da lágrima caída, decidida. A mudança lúcida, fujo do que não finda. O fim do túnel é a melhor saída. E aqui cada um faz o seu voo, avanço sem recuo, não sendo um promíscuo. Com a minha conta e risco de ser sincero comigo, pois eu mesmo tenho que ser o meu melhor amigo. E a minha sombra aqui sou eu, tanto no sol quanto no breu. Foi quem chorou mas não correu, e quem perdoou venceu. Se molhou quando choveu, mas se secou quando o sol se abriu. Revirando gavetas, procurando paz, encontram tretas antigas e canetas com carga pela metade. Crise da meia-idade, do ponto de vista alheio, otimista, de copo cheio de quem não sabe a verdade. Do quê? Da vida amarga, mensagens não enviadas, cartas extraviadas em tempos de banda larga. Dos vícios inofensivos, disfarçados em hábitos, rota pro precipício, infestado de árbitros. Mas não tô no jogo, risca meu nome da súmula. Juntando lembranças, vejo história se acumular. Porque castelos não definem os que reis são. Subverto a ordem do conforto, insurreição interna. Na busca pelo que mereço, semeio esse pedaço, pelo espaço agradeço. Serenidade peço, à vista desembaço, pra que eu não seja o mesmo do começo. Mudo. Me incomodo com os cômodos vazios. Atitudes são escolhas, caminhos e rios que se cruzam. Sorrisos e olhares é onde uns conquistam, outros seduzem, não são similares. Tipo água e azeite, podem estar no mesmo pote, mas nunca se misturam os componentes. Se não for junto, cada um no seu ambiente, vivendo em paz, alma, corpo, coração e mente. Eu sou a nascente de um rio como Shiryu, e mato meus dragões com amor e vinil. São várias rotações, passeando por dimensões, tirando as conclusões, colocando num funil. De 10 vão restar só 2, que estarão ali agora e depois. Eu comigo mesmo a sós, vou criando laços com nós. E a cada mudança, um passo e outro logo após. Pra frente é que se anda, vida, chega de reclamar. Vai, anda, muda sua caminhada. Se quiser melhorar, decida, decida. Mas não esqueça a força pro alicerce. O universo te devolve o que você merece. Tome cuidado com o que você oferece. O mundo te devolve em dobro o que você fornece. Só.